Eu e minha quente colorida, roxo claro. Baby girl vem pink, tipo tatu de chiclete. Fim de semana é rolê de gol quadrado. Sábado e domingo, copo rosa, sunset. Sai com a porra desse jeta da minha frente. Tem um mano de pistola do meu lado. Do futuro, então nós não dá presente. Pente cheio e remédio controlado. Hacker dress code, preto, cinza, branco e creme. Pronto pra fazer moeda com cartão clonado. Pede bitcoins, bitch, pede mais presente. Surfa no meu hype, nem com neoprene mais caro do futuro. Tipo Trunks, tipo Android 17. Parecendo que vem do The King 94. Tipo um personagem jovem Buda Kusanagi. Foi estalado chiclete, eu acho que eu ouvi um disparo.